Você está na Sinsolar, tudo bem? É, mais um super bloco começando aqui na Sens. E neste próximo bloco tem Animal Collective, Coral e, pra começar, demais, Fleet Foxes, White Winter Rimmel aqui na Sens. Compartilhe nas mídias sociais. Arroba Siga Sens. Waiting for a thousand years. Sailing on a thousand tears. You'll find your way. compartilhe nas mídias sociais. Arroba SigaSense. Open up your throat and let all of that time, all of that time go. I know it sucks that daddy's dumb, but try to think of what you want. You got to open up your, open up your, open up your throat, man. Open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your, open up your throat. Open up your, open up your, open up your throat and let the all of that damn, all of that damn, all of that damn go. I know it sucks that daddy's dumb and tired of thinking what you want. You got to open up your, open up your, open up your throat. O som do Animal Collective com Brother Sports é bem legal essa música, né? Daquele movimento New Psicodelia, ou Nova Psicodelia. E além disso, claro, é a Animal Collective, ela é uma banda que ela se espalha por diversos gêneros, né? É muito boa. Deixa eu pegar aqui o nome dos integrantes: David Podporner, Noah Lennox, que também tem um projeto muito bacana que ele se intitula Panda Beer, né? O nome stage name dele. Muito bacana o outro projeto dele, Panda Beer. Brian Wiltz e Josh Giddy. É bem legal o som deles. E também essa música, Brothers Port, é de 1900... que 1900? De 2009. Tô viajando total aqui. Deixa eu até soltar o VG. É, de 2009 essa música. Antes do Animal Collective, teve Thousand Years of the Coral. Opa, fechou aqui. Thousand Years of the Coral, de 2010. Muito bacana esse som também, hein? Do álbum Butterfly House. The Coral sempre foi uma banda, é uma banda e sempre será uma banda muito bacana. Eu gosto muito deles. E a primeira lá no começo do bloco, que coralzinho, hein? Que bacana esse som também. Fleet Foxes, White Winter Rinnal. É demais esse som. E é de 2008. Eu acho que assim, eu gosto do Fleet Foxes. E acho que essa banda, essa música é sem dúvida, na minha opinião, a mais pop deles. E eu tenho bastante carinho por ela, porque foi por onde eu comecei a curtir o Fleet Foxes. www.sensecast.org/contato, www.sensecast.org/ondemand, www.sensecast.org/chat. As principais páginas do site para você participar. E também nas mídias sociais, @sigasens. Tudo nosso. Max Tab fica por aqui. Até já.